Start now, Lip Jerk. Daí galera, tá começando o sexto Game Track aqui no blog do Melo X. E hoje eu tô com os seguintes participantes. Eu sou o Zabaza e boa noite. Daí galera, aqui é o Snake, estamos de novo. Voltando. Daí galera, aqui é o Snake, estamos de volta. Vamos pro próximo. Daí galera, aqui é o Loki. Tô aí agora pra fazer um podcast. Podcast, caralho. Pelo que vocês perceberam, hoje o cast não é especial como o último, que foi sobre Mortal Kombat. Hoje a gente vai fazer uma playlist mais furia aqui, a gente vai falar de algumas músicas e... Alguma repercussão dos abusados do cast passado? Cara, vamos ver na leitura de e-mails aí. Então a gente volta já, acompanha a leitura de e-mails aí. Começando a leitura de comentários, e não de e-mails, né? Infelizmente a gente não teve nenhum e-mail relativo ao cast Mortal Kombat, o cast número 5 do Game Track. Hoje eu tô aqui com a presença do Hidan e do Snake. Oi de novo. Oi de novo. E aí? Antes de ler os singelos dois comentários que foi deixado no post do episódio número 5, deixar alguns recadinhos aqui importantes. O primeiro recado mais importante de todos é que o nosso e-mail mudou. Apesar do pessoal nem mandar e-mail pra nós mesmo, mas a gente mudou o e-mail. Agora é gametrack.mlx@gmail.com. E também enfatizar pro pessoal comentar mais nos episódios, né? Porque a gente tira uma base aí do que tem de melhor, o que tá acontecendo de errado no cache, pra gente ter uma base, pelo menos, né? O feedback do pessoal é importante. Hoje a gente vai ler apenas dois comentários que foram deixados ali, como tinha dito antes. Vamos lá, então. James, saudade das bolhas nos meus dedos na época que eu jogava alucinadamente o Mortal Kombat 3. Estrelinha nos olhos. Amava jogar com o Cyrax, o Sector e a Sindel, claro. Além dos ninjas. Nunca consegui decidir qual o meu favorito. Eu jogava direto com o Kung Lao. Old times. Hoje em dia não manjo mais nada. Então esse primeiro comentário aí é da Champs, lá do Gurias Nerds. Elas que estão salvando nossas leituras de e-mails, porque se não fosse por elas, tá louco, né? Então, Rida, manda o segundo e último comentário aí. Então, esse daqui é o comentário da Giza. Eu curti o Mortal Kombat por conta dos fatalities. O que era o narrador falando era, e até hoje, sinistro patas. Assim como Street Fighter, meu amor é o Vega, no Mortal Kombat eu jogava mais com Scorpion, Ninja Amarelo, Caveira from Hell. Come here! Faz o cordinho. Puxando e gancho. Era básico, né, galera? Bom, grande fã de Mortal Kombat também. Achei o primeiro filme divertido. A trilha sensacional. E pulei de ver esse especial. Agora tá na hora do pedido. SNK merece um especial também, hein? Adoro as músicas do SNK e King of Fighters, em especial. Com direito à banda montada por Yuri Agami, My Love, Athena e Sia. Parabéns também pelo sucesso que vão conquistando. Muito legal de ver como as coisas estão caminhando. Sucesso e beijos sempre. Olha só, no SNK seria legal fazer um especial. Não, esse já tá na agenda aí. Não vou dizer qual que é o número do cast, mas fazer em breve a gente tem, né? Vamos dizer assim que a gente tem uma agenda legal até o episódio 16. Vai surgir convidados novos, vai surgir temas diferentes. Importante o pessoal comentar se um cast temático é legal ou não, né? E também um comentário random sobre... O cara falando no Fatality que a Giza comentou, quem fala de acordo com a história é o Shao Kahn. O próprio Shao Kahn que fala Fatality. Então, vamos voltar para o cast. O cast de hoje tá, ó, show de bola. Tá show de bola. Até mais, pessoal. Ou até daqui a pouco. Falou. Então, galera, voltando da sessão de e-mails e comentários, vamos começar com o Zabuza. Zabuza, qual que é a sua música para hoje? E para começar, então, a minha música é de um jogo que eu acho genial. É, ultimamente eu tenho me acostumado e apreciado bastante jogos de puzzle, e eu tô falando do jogo Braid. À primeira vista, você olha esse jogo, não dá nada pra ele, mas ele tem uma mecânica muito boa, né? Você controla o tempo. Não compare isso com Prince of Persia, porque você controla o tempo nos primeiros mundos de uma forma, depois você vai usando esse controle de tempo pra você fazer outras coisas, né? O jogo do Braid tem até um porquê. Imagine se a gente tivesse uma segunda chance. Esse jogo, ele tem uma temática muito boa. Enfim, a minha música é a música Downstream, da Shira Kamen, que é a compositora dela. Ela se formou aí na Universidade de Berkeley. Ela ajudou o John Schatz aí na contribuição, além de outros compositores, né? Mas me diga uma coisa, sabe? Esse jogo, quem que foi? Pra que plataforma que é? Tem pra PC Game e tem pra Xbox. Ele é um joguinho aí independente, né? Ele não é feito por uma empresa como Activision, como EA, né? Electronic Arts. Uhum. Ele é um jogo assim que o cara que fez lá falou assim, ó, eu quero fazer uma coisa diferente. Foi lá e fez. A temática do jogo é bem bonita, né? Como eu tinha dito anteriormente. O jogo, além de ter essa temática, tem uma expressão artística nele. Pode fazer uma exposição pra galera assistir o Braid como se fosse uma exposição de quadros, assim, brincando. Pô, legal. Só pra citar aqui, alguns outros compositores aí que fizeram várias músicas aí pro Braid, né? Foi o James Sieber, Cheryl Anonfuton e outros compositores. Então, chega de enrolação, toca aí! Thank you. É, depois de ouvir essa música, cara, se você não conheceu o jogo, você pensa, puta, que jogo dark, né? O começo dela, assim, parece ser um jogo meio Alone in the Dark, assim. É bom que ela vai evoluindo. Começa um clima meio dark, triste, assim, de início, mas depois ela vai acentuando e vai deixando um pouquinho diferente o ritmo dela ali. É só jogando mesmo pra você ver como que a música funciona dentro do jogo, né? Porque voltar no tempo, a música também tem que retroceder. E ela retrocedendo, cara, ela toca tão bem como normal. É, não adiantaria você colocar, tipo, um metal lá. Ali. Você colocasse ele ao contrário e aparecer mensagem subliminar, né? Então, é. Não seria muito bom para ambas as partes. Legal que a música no jogo, ela, dependendo da situação, ela dá um ar alegórico. Bem esse negócio que você falou da parte artística. A minha música de hoje, cara, é do Super Nintendo, um jogo chamado Wild Guns. Cara, é um jogo, assim, muito frenético e muito legal, porque é um shoot'em up muito divertido. É um faroeste meio futurista. Parecido com aquele filme das Loucas Aventuras do James West. Com o Will Smith lá. É, esse mesmo. Me lembra, realmente. Porque é um faroeste, só que ela tem máquinas, tem robôs, é movido a vapor e metralhadoras movido a manivela. É essa mistura de tecnológico com o antigo faroeste. E, cara, é muito frenético esse jogo. Jogar com multiplayer, cara, é muito divertido. E muito detalhado ele, porque por mais que seja um jogo do Super Nintendo, cada tiro que você dá no cenário, ele aparece a marca da bala, e é muito legal isso, porque no final da fase, o cenário tá todo esburacado, cara. Tem mais cenário. E o legal é que é permanente, né? Não é tipo uma marca que some depois. Até jogos de Play 2, jogos de computador agora, você dá um puta tiro com uma 12 na parede, o buraco some misteriosamente. Ainda bem que o Half-Life, ele resgatou isso, né? Porque ele colocou isso como uma característica do Half-Life, aí depois alguns jogos copiaram. E a música dele é essa pegada de faroeste, assim, com aquela ação. Então toca aí o Wild Guns, Carson City. Hein, Snake? Esse jogo aí, ele lembra bastante também o Sunset Riders, né? Isso mesmo, cara. É bem shooter, assim, de shooter em plataforma. Eu curti. É, a diferença é só que do Sunset Riders, você vai correndo numa linha reta, assim. No Wild Guns, não. É um cenário na tua frente, o carinha em terceira pessoa, né? Como se estivesse em primeiro plano. E você atirando no segundo plano. E é divertido. E eu nunca vi uma pessoa que conseguiu passar do chefão final sozinho, cara. É um jogo que você precisa de um amiguinho pra tá jogando, cara. Cara, é muito difícil. Coreano é mancas à parte. São mutantes. E também pegando já a emenda, vale falar dos compositores da trilha sonora do Wild Guns, que é o Hiroyuki e Haru Ohashi. Tá, vocês vão entender mais ou menos o que vai ter, eu acho que o nome dos compositores do lado da música, né? Eles foram responsáveis, além da trilha sonora do Wild Guns, eles fizeram muita trilha sonora pra jogo de Super Nintendo, como Gundam, o Gundam Wing, o Endless Duel, Power Rangers Midnight Morphin. Caralho! Power Rangers Midnight Morphin, o filme. Nossa! É o Zell Battle Racing, Ninja Warriors. Puta, opa, Ninja Warriors! Uma porrada de coisa, cara. Vixe, velho. Fica de cara. Ghost of Sweeper. Nossa. Genksou, Sentai, Kai Rangers, Zenkai. Nossa. Quer dizer, é mais velho do que o Power Rangers Midnight Morphin. Quer dizer, os caras fizeram um monte de trilha sonora pro jogo de Super Nintendo, cara. Isso é bem bacana de saber. Isso é ninja. E aí, Loki, qual que é a sua sugestão do dia? Bom, eu vou falar da música de um jogo aí que a galera curtiu aí, tipo, recebeu muitos elogios. A música se chama Still Alive, de uma sueca que se chama Lisa Miskovsky, do jogo Mirror's Edge, que é um jogo assim, cara, que me agradou muito, e olha que nem tem todos aqueles efeitos de destruição, assim, cara. É um jogo de ação que não faz tanto meu tipo, assim, cara. Mas que eu peguei num dia, assim, comecei a jogar a primeira fase. Você começa a primeira, você quer chegar no final. O jogo é tão bom, que eles fizeram um jogo curto, cara. Ultimamente, o pessoal que tá fazendo jogos bons, eles fazem jogos curtos, assim, pra lançar a segunda edição, tá ligado? Espero que tenha do mesmo. É, também espero, porque eu ainda não joguei. Eu cheguei a ver vídeos da gameplay. Eu acho legal a temática do jogo misturar primeira pessoa com le parkour, cara, eu acho muito animal. FPR, eu diria. First player running. Pior. A história é aquela coisa básica, né? A irmã dela foi acusada de um assassinato. E a única pessoa que tá a favor da irmã dela é a Fate, porque tem uma conspiração atrás de tudo, né? Cara, é a temática muito legal. E o melhor final de todos, cara. Não, não vou dar spoiler. O final é muito bom, Não vai dar spoiler, cara. Não vamos dar spoiler, mas joguem. Uma coisa impressionante, cara, é que você leva tantos tiros e todos erram, né, cara? Tipo, policiais treinados. Os elementos como do Le Parkour... What the hell was that? É como acontece mesmo. Não é tipo aquele jogo The Duel, tá ligado? Que você sai voando, andando nas paredes e dá 20 mil passos na parede. É um negócio mais, entre aspas, realista do lado do Le Parkour. É muito interessante, assim. Agora eu vou deixar tocando aí Still Alive. Just like you, for how long? Então é só um fator de complemento aí. O jogo foi lançado pra PlayStation 3 e Xbox e pra Windows, né? E ele utiliza a engine do Unreal 3. Cara, é muito animal. Joguem. Já começando a segunda parte do cast, né? Vou começar com a minha segunda música. Novamente escolhi um puzzle de um jogo que provavelmente todo mundo que me conhece acha que eu sou fanático por ele. E eu sou. Eu tô falando de Portal. Pode ver que no primeiro podcast eu escolhi uma música de uma das fases lá que a gente passa durante o jogo. E dessa vez eu escolhi a música mais modinha do Portal, né? Que é Still Alive. Olha que coincidência. Uou! Ela é tocada aí no final do jogo, aí quando você fecha. Detalhe, no Mirror's Edge é a mesma coisa. Depois que você fecha, a música toca. Essa música aí, cara, é muito animal. Então, toca aí. This was a triumph. I'm making a note here. Huge success. It's hard to overstate my satisfaction. Aperture science. We do what we must because we can. For the good of all of us, except the ones who are dead. But there's no sense crying over every mistake. You just keep on trying till you run out of cake. And the science gets done and you make a neat gun for the people who are still alive. Tema de um dos meus personagens preferidos em jogos. Os camaradas sabem quem é, porque eu sempre fico falando o bordão dele. Você... I am the Red Spike. Quem sabe Street Fighter sabe que é um Zangief. Então... Não, o duro é quando ele fala isso, ele tenta aplicar o Atomic Buster na gente. A gente quase que pega a coluna, metade das duas costelas, mas tudo bem, tranquilo. Quem me dera ser do tamanho do Zangief. Que, por sinal, né, Zangief lutava com ursos polares, cara, pra você ter ideia. Não é à toa que tem aquelas marcas, né? Exatamente, as cicatrizes vieram da luta com os ursos. O que, bom, que é o frio, um a falta do que fazer, é muita vodka, né, cara? Muita vodka! Só isso pra esquentar ele com aquela cuequinha vermelha comunista clássica dele. Eu vou falar um pouco do personagem que ninguém conhece direito, Zangief. Todo mundo pensa que é mais um soviético random pra perder tudo que é coisa. não é bem assim. O Zangief, ele foi contratado por um cara pra representar a União Soviética no Street Fighter. No segundo, quando ele é chamado, ele vai lá pra Sibéria, né? Pra treinar com os ursos, seus golpes de wrestling. O Ryu dá um cacete nele. É duro admitir isso, mas pelo menos perdeu pro principal. No anime, ele perde pro Guile, mas deixa o Guile bem ferradinho também. E como clássico de qualquer russo, o russo sempre perde. Bom, e pra quem não sabe, pessoas também gostam do Zangief. Como a Mika, né? A Rainbow Mika, que é grande fã do Zangief. Ela é uma fã do Zangief que a missão dela no Street Fighter é ter uma luta com ele. Ela tem e perde. Só que daí ela ajuda ele a enfrentar o Bison e tal. Tem tudo isso no Street Fighter 03. Bom, é isso aí. E o Zangief não é um loser sem amigo. Revejam seus conceitos a respeito desse grande cara. O tema do Zangief, do Street Fighter 4, foi feita por Hideyuki Fukuzawa. Fez tema da galera toda aí do Street Fighter 4, né? A música é, tipo, não tem nada a ver com aquele clima comunista dos mapas do Zangief anteriores, assim, né? É uma música temática mais jazz blues, assim, né? E quando você vê, quando você percebe, já é um ritmo bem alegre, assim, diferente do começo. Ah, deixa eu falar mais uma curiosidade. Mesmo após o final da União Soviética, o Zangief nos jogos aparecia como vindo da União Soviética. Só no Street Fighter 4 ou algum antes que ele foi mostrado como russo mesmo. Porque já não tinha mais sentido deixar a União Soviética depois de anos da Guerra Fria. Mas mesmo assim, ele acabou a União Soviética, ele era soviético. Bom, então, deixa tocando a música aí. Bom, galera, pra fechar com chave de ouro, eu tenho uma música que, se vocês souberem a história dela, cara, é muito impressionante, porque, não da música em si, mas sim do compositor. O nome dele é Michael Giantino, E ele fez a música de todos os Medal of Honors. E, cara, pra vocês terem uma noção de quão bom que é esse cara, ele fez trilha sonora pra Os Incríveis, Missão Impossível 3, Ratatouille, Speed Racer, Up e Star Trek. Isso em filme. Seriado, caralho, ele fez. Caralho! Não, calma, o só cara de filme. Manda muito, cara. Não, ele manda muito pouco, cara. Seriado. A gente se mandasse muito, né, cara? Cara, não, calma. Ele fez a trilha sonora também dos seriados de TV Fringe, Lost e Aliens. Nossa. Velho do céu, esse cara deve ser muito rico. E ele ganhou um Globo de Ouro e um Oscar pela trilha sonora do filme Up, Altas Aventuras, cara. E a música do Medal of Honor é toda instrumental, assim, lembrando, dando aquela melancolia da Segunda Guerra Mundial. Tirando a face do dente, meu filho. E é legal que as músicas do Medal of Honor puxam aquela melancolia, assim, da guerra, porque é uma coisa emocionante. Um homem tá saindo da sua casa pra tá defendendo os conceitos do seu país, aquilo que ele acha certo pro seu país, só que ao mesmo tempo que aquilo que ele tá fazendo com outras pessoas em outro lugar, ele tá botando a vida dele em risco. Você sente isso na música, você sente essa pressão, cara, você sente que aquilo que ele tá fazendo pelo país dele, pelos familiares dele, é bonito, só que ao mesmo tempo, cara, é triste. E no jogo no Medal of Honor, cara, todas as fases têm uma música específica e você sente a pressão da fase pelo instrumental. Se você tá numa fase assim mais stalker, dando uma de espião, é uma musiquinha suave e tal. Agora, se você tá com a .50 na tua mão, cara, e tem 30 negros vindo na tua direção, é tambor na veia, cara, aquela barulheira frenética, assim, a música bem puxada. E o cara sabe fazer isso com perfeição, cara. Então vai a música do primeiro Medal of Honor, com o mesmo nome, Medal of Honor, de Michael Giacchino. Thank you. E só pegando, então, ela tem essa primeira pegada tensa, né? Você percebe, assim, uma evolução na música, que o primeiro momento ela dá aquela tensão como se ele tivesse, por exemplo, desembarcando na Normandia. Essa, pelo menos, é a sensação que me passa, sabe? Ele desembarcando na Normandia, ele descendo de paraquedas atrás das inimigas. Primeiro impacto, né? Depois é o, entre aspas, o alívio, aquela parte heróica do soldado da Segunda Guerra Mundial, né? E é isso que bacana, cara, das composições da música do Medal of Honor, porque por mais dos outros Medal of Honor, o princípio é o mesmo, é a mesma, tem uns 4, 5 acordes meio que parecido, você vai vendo essa evolução, que nem no Pacific Assault ela tem uma diferença assim voltada mais pra Batalha do Pacífico, né? Tem essa diferenciação de um jogo pro outro. A trilha sonora é basicamente a mesma, assim, a principal. Aquela temática, né, que é de guerra normal, né? Como se fosse temática de guerra marcial, né? Uma música marcial. Blair Bonnie, ele já começa mais pauleira, daí você percebendo que o cara tá pulando de paraquedas e tá sendo atingido por antiaéreos. Já tá na adrenalina, já. Já tá na adrenalina. Já, tipo, na pancada. É aquela coisa tensa mesmo. Não é essa introdução do soldado, que ele tá indo pra guerra. É, já é... Ele já tá, é como tipo... Como se fosse um veterano, né? Já na experiência. É, um veterano, já. Então, pra encerrar, agradecer o pessoal que escutou até agora. Snake, muito obrigado pela presença novamente. De nada, pessoal. Semana que vem, não quero contar, mas tem coisa especial, hein? Deixa em silêncio. Silêncio. Deixa em silêncio. Ou nem eu sabia disso. Nem vai saber, você tá sabendo demais. Vocês são foda, hein? Você é obrigado a te matar. Pega aquela .50. É... Então, Loki, obrigado também pela presença aí no cast. Finalmente você apareceu aí pra galera conhecer melhor, hein? E vou aparecer mais ainda, vão ter que me engolir. Novamente obrigado, né? Eu agradeço a participação que tá aqui comigo, aqui no, na gravação. E agradeço vocês ouvintes, né? Porque sem vocês aí a gente não faz um trabalho pra ninguém, né? Manda um e-mail pra nós. O nosso e-mail agora mudou. É o gametrack.mlx@gmail.com. Siga também a gente no Twitter, no @meloix. Então, pessoal, é isso. Tchau. Abraço, galera. Até semana que vem. Falou. Pensando, cara, comentário aleatório agora. Existem os nintendistas, existem os sonistas, certo? Sim. Só que ninguém criou apelido pra quem gosta de Xbox, pro que é da Microsoft. É os caixistas. É o quê? Caixistas? Sabe o que eu pensei? Microsoft Terapolitano. Nossa, nada a ver. Cara, eu tô brincando aqui com o meu Snake, tô parecendo uma criança retardada. Sério, cara, eu tô criando poses pra ele, tipo, como se ele estivesse na parede colocando silenciador, cara, tá muito legal. Vai ficar assim o Snake, cara. Ficou muito legal. Tá pirando. É que, tipo, o silenciador sai da pistola, tá ligado? Aí eu fiz assim, como se ele tivesse ajoelhado atrás de uma caixa, por exemplo, apoiado e colocando o silenciador na pistola. Cara, ficou muito show de bola. E cuidando assim, se não tá vindo ninguém. A criança é foda. Sim, o Agar é o presidente mais foda do mundo, tá ligado? É prefeito. Prefeito, isso. Ele é o prefeito borradeiro. Se ele tivesse, cara, se tivesse um Agar pra Curitiba, cara, eu votava, velho. Eu votava. Não, sabem quem eu votava pra presidente do Brasil, cara? Blanca. Blanca pra presidente do Brasil. Imagina um Blanca assim de eterno, cara, que legal. Tem uma imagem, eu vou chamar pra vocês. Parar que o Blanca. Parar que o Blanca. Eu duvido você falar 3 vezes o e-mail do... 3, 2, 1, gametrack.mlx@gmail.com, gametrack.mlx@gmail.com, gametrack.mlx@gmail.com. Aê, consegui! Aê!